compartilhe nas mídias sociais. @SigaSense. Você ainda não ouve o programa do Cacate? Se liga o que você está perdendo. Hashtag Cacate Filósofo. Bom, em questão de termos de dizemos, a mudança teórica, ela vem trazendo uma grande mudança, transtornação de geração. Porque as coisas são ignoradas, vamos dizer, por os aprendizados e o que querem aprender. O dilema da prospectiva, em decorrência a tudo isso, ela vem trazer um dilema mais apropriado, uma sabedoria, e trazer mais uma conformação melhor. O programa do Cacate é quase sempre ao vivo na estreia, nos domingos às 17 horas, com as reprises nas quartas-feiras às 21 horas e aos sábados às 11 da manhã. Meu, é divertido, pode confiar. Até lá. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Eu não aguento. Você está na Sem Isolar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sense. Tá bem legal esse, hein? Vai ter os Zutons, vai ter o Hot Hot Hits. E pra começar demais, Razor Light pra cantar junto alto. Golden Touch. I know a girl with a golden touch. She's got enough, she's got too much. But I know you wouldn't mind. You could have it all if you wanted. You could have it all if it mattered so much. Sinscast.org/chat. Since I've come on home, where am I? splash the water. And I think of all the things, what you do, and in my head I make a picture. O som dos Zutons, Valerie. Essa música acho que é o maior sucesso dos Zutons, né? Tá no álbum Tired to Hang Around, não é isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Tired of Hanging Around. O segundo álbum dos Zutons, Zutons que nem existe mais. A música é de 2006. E antes teve demais também, viu? Hot Hot Hits com... Ixi, agora esqueci o nome, deixa eu pegar aqui. Hot Hot Hits, a gente tocou a... Talk To Me, Dance With Me. Da hora essa música, né? E antes, lá no comecinho do bloco, a gente tocou o Razor Light, que eu sempre canto junto quando eu ouço essa música. Ela é demais! Razor Light com o Golden Touch, que é de 2004. O Hot Hot Hit, só pra falar o ano, ele é... Hot Hot Hit... Eita, nós, peraí que agora eu perdi. Eita, nós, olha isso. Hot Hot Hit, bom, eles são do Canadá. E essa música, é... acho que tá naquele Make Up the Breakdown. Ixi, não tem nenhum tópico aqui. Bom, mas é isso aí. Hot Hot Hit com... Talk To Me, Dance With Me, Razor Light com, do álbum Up All Night 2004, a música Golden Touch. E você vai participando www.semscast.org/on-demand, tá? Ou semscast.org. Bom, /on-demand vai ser onde vai estar esse bloco daqui a pouco, pra você baixar e ouvir a hora que quiser. www.semscast.org/chat ou /contato pra você participar, tá ok? Até já!